Oi, gente, aqui é o Vitor da edição. Antes de começar o episódio, eu queria avisar que esse episódio está incompleto. Essa é só a primeira parte de um episódio de 3 horas que a gente gravou em um dia. Eu sinto muito por isso. A gente empolgou um pouco demais para falar dos filmes e das séries e tudo mais. Mas, bom, vamos lá e tente se divertir como nós nos divertimos. Beijo, até daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço. E a mais um ano, 2023, tamo aí, tamo junto. Enfim, Piratas do Espaço, o podcast onde falamos sobre filmes e séries e games. E hoje falaremos sobre nossos filmes e séries e games favoritos do ano que já se passou. Meu nome é Vitor, sou seu host. Estou aqui mais uma vez com Luan Oi, gente. Bittencourt. Feliz ano novo, feliz 2022, tudo bom com vocês? E feliz Os três. aniversário, Luan. Ah, obrigado. Luan faz aniversário no fim do ano, pra quem não. Faço aniversário quase na virada do ano. Aí fica eu pergunto, eu nasci no ano que eu nasci ou nasci no ano seguinte? Ah, se você tivesse nossa. nascido uns diazinhos depois, você era mais novo. Você passa o ano inteiro com a idade errada. É, eu passo o ano inteiro com uma idade que eu penso que não é a minha idade, aí chega no, aí eu fico alguns dias com a idade certa e no ano seguinte eu tô na idade errada de novo. Que coisa. Porque isso não é um problema para quem nasceu no, nos primeiros meses. Eu sou de março, então eu fico só 3 meses Esse é o ano dos com. meus 38, por exemplo, você fica pensando direto. Já passou já com 38 o ano todo. Já Uau. não fica pensando no ano todo. Imagina quem faz dia 31. Imagina que é um bug. Ah, nossa, deve ser horrível. Imagina. Eu acho que. Eu e o Felipe conhecemos uma pessoa que tem no, no, na virada do ano, não lembro se era no primeiro ou 31 de dezembro. Primeiro E deve ser legal. No janeiro. eu não vou citar o nome só porque, sei lá, mas Felipe vai ter que descobrir quem é. Eu conheço pessoas dos dois, tanto do dia 31 quanto do dia 1º, então Caramba. pode ser qualquer um deles, não sei de quem que você tá falando. Ok. Aliás, vamos. Introduzir aqui, Felipe está conosco. Olha, eu tô aqui. Hã? Ao infinito e E além. além. E bem, esse é o primeiro E aqui. podcast do ano e como tradição, na verdade não, a gente isso varia um pouco. Atualmente a gente está fazendo. Tradição que é diferente todo ano. A tradição existe, mas ela não tem exatamente uma data certa. Aí a gente varia. Mas hoje, dessa vez, é o primeiro podcast do ano, é sobre isso, que é falar nossos filmes, séries e games favoritos do ano. Dessa vez incluímos séries um pouco mais. Eu acho que ano passado a gente falou tipo uma série favorita, não lembro. E esse ano a gente vai falar as nossas 3 séries favoritas, olha só. Vai ser um Olha. top 3 de top 3. Vai ser um top 9. É, quase. É. Top 3 vezes 3. 9 mídias. Pode ser que não sejam 9. Top Quer 27. dizer, são 9. É, são 9 de cada um. Top 27. Isso, essa é. Pode ser que não sejam 27, porque se tiver repetido, vão ser É, menos. pode ser menos. Verdade, ó. Essa era a minha lógica. Ok, bem, vamos ao. A vinheta, e aí a gente volta com mais dessa conversa. Bora! Oh yeah, voltamos. E aí, gente? Primeiramente, Feliz Ano Novo para todos, Feliz Natal. A gente passou. Cara, esse tempo que a gente passou sem fazer Piratas do Espaço, sem gravar um episódio novo, muita coisa aconteceu. Muita coisa maluca aconteceu. Mundo andou em fast forward. Elon Musk comprou o Twitter, a Copa do Mundo. Eu, se bobear, Verdade, esqueci da Copa. ela aconteceu na íntegra. Eu não lembro se ela já estava acontecendo quando a gente gravou o último episódio. Mas aconteceu muita coisa dela desse tempo pra Foi. cá. Tivemos posse de um Aconteceu novo uma Copa inteira. presidente. Tivemos, bem, pessoas fazendo coisas terríveis e sendo punidas. E tivemos um avatar novo lançado. Talvez a gente fale sobre ele, talvez tempo, não. Demorou tanto tempo que até o James Cameron conseguiu lançar um avatar. Pois é. É uma coisa que... É tipo um Duke Nukem lançando, sabe? É uma coisa que você só consegue acreditar que é real quando você finalmente vê. E foi isso. Eu fui no cinema e assisti e falei, caraca, aconteceu isso. Realmente aconteceu depois de 13 anos deles enrolando. Uau. Muita coisa aconteceu. E estamos num novo ano. Como é que vocês estão? Eu queria saber de vocês. Como vocês diriam que foi 2022? Isso é a expectativa de vocês para 2023? Pode ser sobre mídias, pode ser sobre a sua vida pessoal. Sei lá, conquistas e alegrias e tristezas e bem. Nossa, ficou profundo do nada. Vamos lá. De repente. Pensamento rápido aqui. Filósofos do espaço, tá? Só jogando. Jogo rápido. O que você pensa sobre 2022 inteiro? O que você pensa sobre sua vida no passado e esse ano agora? O que você quer dizer? Foi um ano muito... Com muitas coisas, aconteceram muitas coisas. Uhum. Mas no geral foi um ano muito bom. Tipo, o final foi ótimo. Uhum. E eu espero mais coisas boas desse ano que tá vindo agora. Começamos o ano bem, eu diria, tirando uma partezinha idiota aí. Sim, sim. E em termos de mídia, esse ano em termos de jogo tem muita coisa que vai sair. É um ano que tá cheio de jogo novo. Tipo, ano passado foi um pouco mais fraco de lançamento, mas esse ano... Vai ter muita coisa boa. E filme e série eu não tô tão por dentro assim pra poder falar, mas eu vou assistir ao longo do ano. Mas jogo, as coisas vão pegar fogo. Eu diria, principalmente no meio do ano. Veremos. E você, Felipe? Pessoalmente, foi um ano muito bom, assim. Até porque conseguimos derrotar um grande mal que aconteceu recentemente. Então, foi um ano que terminou num jeito muito positivo. Fui para Brasília depois de mais de um ano, consegui ver a família. Um irmão meu casou, então assim... Ah, é? Foi... Qual deles? Eu consegui ver o Luan... Eu consegui ver o Luan na vida real. Dar um abraço no Luan. Essa foi a primeira vez? Porque assim... Não, não foi a primeira vez, não. Não, não foi a primeira vez, mas fazia muito tempo. Mas foi a primeira vez depois do fim do mundo. Ok. Porque toda vez que eu vou pra Brasília, eu vejo o Vitor, mas... toda vez que eu vou pro Brasil, eu não consigo ver o Luan. Sim. É verdade. Então foi bom. Civil, foi bom ver umas pessoas que eu vejo aqui no... Foi muito bom pra ver umas pessoas que eu vejo aqui no canal, nas lives, na vida real, foi divertido. Sim. Algumas pessoas tiveram que ser introduzidas pelo nome do chat, né? Mas... Não é. É tão estranho isso, quando acontece isso, tipo, quando você conhece mais a pessoa pelo nick alternativo dela, você fica, esse aqui é o, tipo, não sei o que, você fica respondendo por esse nome, sendo que ele tem um nome de verdade. Uhum, Ainda não acostumei com isso. Esse é o Darkstalker 666, o nome do cara é Lucas. No Bytes, não sei o que, No Bytes, mas o nome é Luan. Em termos de o que eu espero pra 2023, eu espero seja, continue nessa levada positiva, que 2022 acabou. Tô ansiosíssimo pela série do Last of Us. Ah, sim. Tá vindo. E vai acontecer muito breve. Vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa em jogos, séries e filmes. Verdade. Então a gente vai ter muito o que falar nesse ano. Sim. Eu acho que... Vai dizer que é o ano pós... É o ano que talvez o efeito da pandemia finalmente termine de passar em termos de produções, assim... Talvez a coisa comece a lançar com frequência, não sei. É. 2022 dava pra sentir um pouco do impacto ainda, mas dá pra perceber que ele tá baixando também. Especialmente nas futuras Os futuros lançamentos, assim, eles já estão com cara de tá mais, numa situação mais tranquila e tudo mais. Eu tive um 2022 bem maluco, bem caótico, meio difícil de Diria foi que foi uma montanha russa. eu diria que assim, eu acho que 2022 foi quando a gente finalmente começou a sentir mais a verdadeira volta à normalidade, assim, depois de... Principalmente no cinema, eu acho. Eu assisti filmes no cinema de novo. Quanto tempo fazia que eu não assistia direito. Assisti no final do ano passado também, no final de 2021, no caso. Mas 2022 eu consegui voltar mais pro cinema. Mas aí, como eu ainda tava morando numa outra cidade, aí tinha toda uma dificuldade para assistir, eu ainda tava sentindo um pouco de dificuldade em voltar à vida social, assim. E eu acho que agora, em 2022, a gente tá começando de volta a algumas facilidades da vida, assim. Que eu acho que eu vou poder assistir mais filme, vou... Talvez não jogar mais jogos ainda não posso garantir nada, mas é isso. Eu diria que o caos valeu a pena, no caso, porque muito do tempo que eu tive de dificuldades e loucuras, assim, no ano passado, foi justificado por um único dia. Lá pro final do ano, que eu diria que valeu muito a pena tudo, eu faria 10 vezes de novo. Eu não vou dizer exatamente sobre o que é. Talvez quem esteja assistindo em vídeo tenha alguma ideia do que possa ser, mas eu não vou falar mais nada, só Tem a é ver isso. com o casamento do irmão do Felipe? Acho que pode ter relacionado, não sei. Ah, sei lá. Bom. Coincidência, né? E sobre filme e série, eu senti o que teve coisa de qualidade, e teve coisa original de qualidade, não só coisa de franquias, assim, coisas novas. Mas também teve muita franquia, uns retornos de grandes franquias antigas que eu achei surpreendente, assim. Ano que vem. Esse ano que tá chegando, na verdade, 2023, eu sinto que vai ter bastante coisa legal. E também vai ter coisa que vai decepcionar a gente, mas vamos torcer pelo Sempre. legal sempre. Todo mundo sabe que o Zelda Sim. vai decepcionar, então O vamos ficar atento. Zelda, o Tears of the Kingdom vai ser a grande decepção do ano. Já fica aqui a previsão. Ok, antes de falar as listas, a gente tem essa coisa de que antes era um prêmio no Piratinha de Ouro, que aliás está vindo aí, 2023, Piratinha de Ouro 2022 vem em breve. Já deixo o tease aqui. Esses eram prêmios dele, só que aí, como é uma coisa bem pessoal, a gente trouxe para cá. Que são a coisa que eu não assisti ou não joguei e gostaria de ter assistido jogado. E o backlog, uma coisa de anos atrás, e eu assisti esse ano, e é tipo minha coisa favorita que eu assisti ou joguei esse ano. Tipo, que não é de 2022, é de 2021 para trás. Eu geralmente boto uma coisa um pouco mais do que só 2021. Seria 2022 para trás, mas aí é a critério de quem faz a escolha. Sim. Certo. Se quiser botar uma coisa nos 60, você pode. O O meu exato. tem quase. Uau. Então vamos começar por séries. Tá. O que a gente assistiu ou o que a gente gostaria de ter assistido? Acho que começa pelo gostaria, eu acho. Não vou começar pelo gostaria. Eu, por exemplo, eu não assisti Senhor dos Anéis. Anéis do Poder, e isso é um que tá me doendo muito. Eu queria Também muito queria ter assistir. assistido, mas eu não cheguei a assistir. Também eu vou abrir um parêntese só pra Better Call Saul, que eu devia tá acompanhando desde o começo e, eu, e ele terminou. Ainda. Terminou agora e eu não acompanhei. Eu vi as pessoas, tipo, caraca, essa é a melhor série da história do universo, é a melhor do que Breaking Bad. Eu tô. Que tesão dessa série. Eu vou fazer que nem Breaking Bad, daqui a 2, 3 anos eu vou assistir e vou falar, eu queria ter assistido junto. Uhum. Mas fazer o quê? É, são séries também que eu queria ver, só que tanta temporada, principalmente, quer dizer, a primeira não, mas a Better Call Saul tem tanta temporada que eu tenho preguiça de começar a ver. Uhum. Mas por outro lado, pode pensar pro lado positivo. Curtinhas. Elas não são temporadas de 24 episódios. Por outro lado, se eu pensar, tipo, se eu vou gostar muito, posso pensar, nossa, tem mais 5 temporadas pra ver ainda. Então, pode Sim, ser uma faca de dois gumes. É verdade. Começar uma série que já tá terminada é bom porque você sabe que, tá tudo aqui. Eu posso assistir quando eu quiser. Realmente. É, Luan, você tem alguma que você gostaria? Eu entro na sua vibe. Uma série que eu ainda não vi, mas eu pretendo ver até em breve, se deixar. Que eu queria ver, eu não vi House of Dragon, a série do Game of Thrones. Uhum. E é uma série que eu queria muito ver, ainda mais que a recepção foi positiva. Foi muito surpreendente ver os fãs de Game of Thrones unidos de novo depois daquele final. Todo mundo gostando de uma coisa de Game of Thrones de novo, achei isso legal. Então quer dizer que a série deve ser muito boa. Então eu queria ver, porque eu sou muito fã de Game of Thrones, eu gostei muito de Game of Thrones mesmo. Menos o final, que foi mais ou menos, mas ainda assim, pra mim não anulou, porque a série foi de bom. Não anulou que a série toda foi de maravilhoso, então eu veria sim essa spin-off, por causa eu gosto muito do universo que ele criou e tô hypado porque falam que é muito bom. Não pois vi, é, parece que o gosto amargo que o final do Game of Thrones deixou foi adocicado pelo House of Dragons. Então é a série que eu quero mais ver, e é provavelmente a série que eu vou mais ver, que eu vou ver em breve. É uma série que eu provavelmente vou começar a assistir enquanto ele estiver passando ainda. Talvez não ano que vem, talvez não ano seguinte, talvez não temporada que vem, talvez não temporada seguinte, mas vou assistir com a galera lá. O negócio é você tomar cuidado, porque na época que essa série estreou, House of Dragon, o Twitter era igualzinho, tipo, Game of Thrones um pouquinho. Todo mundo comentava as coisas no tempo real e tinha risco de ter spoiler. Sim, sim. Não, e é pior, porque nesse aí, o Game of Thrones, como até hoje o George R. R. Martin não terminou de ler ou não terminou de escrever os livros, então ninguém sabia o que ia acontecer no final. Mas esse, ele já tem o início, o meio e o fim. Então, tipo, o primeiro episódio já estavam colocando lá spoiler do final, o que ia acontecer com cada episódio, ou com cada personagem. Então é mais complicado ainda. Eu tô ligado, eu esqueci, eu cheguei a ver algumas coisas, mas a minha cabeça já filtrou, eu esqueci, então... Eu vi pessoas falando tipo, ah, nossa, tal personagem X tem um final tão trágico, coisa assim, que eu... Okay. Não. E eu ouvi até umas pessoas falando assim, olha, se você gostou desse personagem, não procura ele no Google, porque se você procurar, a primeira coisa que vai aparecer é o que acontece com o final dele, então não isso procura. Isso por si só já é quase um spoiler, de falar que a pessoa faz pra você, tipo, não procura sobre tal personagem, ou seja, não sei alguma coisa com esse personagem. Não procura tal personagem morte, tá? Não procura. não, mas no caso não era nem falando de um personagem específico, era falando assim, ó, se você gosta de algum personagem dessa série, não procura no Google, porque se procurar, vai ter alguma coisa sobre o final dele. Sei. Porque como já tem o início, meio e fim, já tem muita coisa na internet, então... Tem um vídeo... Evitem procurar. Tem um vídeo na internet que é tipo, a pessoa... Nossa, eu gosto desse personagem, eu gosto do ator que faz esse personagem, mas qual é o nome dele mesmo? Deixa eu procurar aqui. Personagem e ator. Resultado. Ator de tal personagem fala sobre a morte terrível que ele sofre na série. Comenta gente, sobre tem a despedida. Maneira de falar sobre isso, escrever manchete disso. Tipo, ator fala sobre o destino do seu personagem. Ao invés de pensar botar morte no título. É. Sim. É. E aí, Felipe, qual é a série que você... Eu tive sorte de ter conseguido assistir a maioria das coisas que eu tava interessado. Uhum. Mas teve uma série do Netflix chamada Dahmer. Dahmer. Que, apesar de eu não ter tanto interesse assim, em histórias de true crime, dizem que a atuação tá muito boa e eu gosto do ator, que é o Pietro. O Evan Peters. Eu adorei a sinopse da série que eu li aqui agora. É. Rapaz. Então, dizem que a série tá interessante. Então é uma das que, apesar de não ter assistido, tava na minha... Ela é baseada em fatos reais ou não? Ela é baseada numa história real. É. Inclusive, as pessoas... Inclusive, as pessoas que os parentes das vítimas não curtiram que essa série existe. Imagino. Tem toda uma conversa sobre glorificação dos crimes e tudo mais, que já foi tida várias vezes por todo canto da internet. Sim, eu entendo. Eu entendo também o interesse da série, sim. Tendo assistido o OJ lá, a série do OJ, tem uma dramatização do negócio, sei lá, dá um interesse. Essa aí que você falou é muito boa. OJ, muito boa, gostei bastante. Inclusive, se for nessa mesma vibe, eu vou querer ver. Quero ver as outras séries, as outras temporadas do American Crime Story. Eu só vi a primeira também. Eu só assisti a do assassinato do Gianni Versace. Ah, é? Eu não cheguei a assistir a do OJ ainda. Assista, E aí tem a terceira temporada da Monica Lewinsky. Aham. Monica Lewinsky, o Bill Clinton. Exato. Ok, então vamos terminar a série falando do nosso backlog. Felipe, diga o seu aí. Esse ano, eu assisti Superstore. A Isadora já tinha assistido, gostava muito, e eu assisti uns dois ou três episódios, não tinha dado muita moral. Mas aí agora eu reassisti esses dois episódios que eu tinha assistido antes. Sim. E continuei assistindo um pouco, e agora é a minha série de quando eu quero relaxar. Eu tenho assistido, eu ainda não terminei, porque são seis temporadas, eu tô no começo da quinta. E dá uma virada, assim, de uma hora pra outra. Tipo, aquela série engraçadinha. Olha, aquele cara parece um manequim. De repente eles estão falando sobre deportação e direitos trabalhistas. Uma parada assim. Eu falei, que aconteceu? E, tipo, é legal porque ela começa falando um pouco sobre isso, mas do nada vira, tipo, agora a gente vai falar sério. Porque começa meio piada, assim. É boa essa série. Aí, o último. Tô gostando. Ainda tô assistindo, mas tô gostando. Até agora, é a quinta temporada, eu recomendo. Eu assisti também como série confortável, assim, pra assistir, engraçadinha e tudo mais. E me surpreendeu o quanto eu gostei. No começo eu tava assim, bobinha. No final eu tava tipo. Eu tô muito triste de me despedir desses queridos personagens. Sim. Realmente. Uma coisa dela aqui agora parece bem divertida. Uma coisa que eu gosto dela é que ela tem. E ela é divertida, tá? Uma coisa que eu gosto dela é que ela. Ela tem um tipo. Eles mostram um núcleo, assim, e depois, quando eles vão mostrar outro, eles têm uma coisinha no meio, que é meio que uma... Só uma coisa aleatória rolando na loja, e é sempre uma coisa... imagem, sim. De uma pessoa, um cliente na loja fazendo alguma coisa. Assim, fazendo alguma coisa, tipo, surreal, assim. What? Que você... Não, que você... Se você visse isso na vida, você... Queria... Ok. Faz, tipo, uns easter eggzinho no fundo, que a pessoa repara. Nesse caso é a imagem que eles passam. É. Por exemplo, um dos últimos episódios era tipo uma pessoa chegava lá e pegava um daqueles coisas de cozinha de pegar macarrão. E aí ele pega, coça as costas assim, e aí coloca lá no lugar de novo. Aí eu olhei pra Isadora e tipo, é por isso que a gente lava a louça antes de. Quando a gente compra coisas novas. É importante. O que eu assisti esse ano e de outro ano foi BoJack Horseman. Essa série, ela te quebra por dentro e por fora, ela é muito boa, ela é muito boa. Ela é uma comédia muito bem executada, mas lá pras temporadas finais ela começa a mexer com drama de uma maneira extremamente bem colocada. E você não sente um morro na cara assim de tipo, ah, nossa, do nada eles querem ser. Botar emoção no negócio. Não, eles fazem de uma maneira muito boa. E também é uma sátira à vida de Hollywood. É, tem muita coisa. Muitas críticas que eles fazem sobre Hollywood, sobre pequenos atores. A vida de pequenos atores, como pode ser destruída por uma. Pelo estilo de vida hollywoodiano. É muita coisa. Muitas camadas de coisa, assim. Tem comentários sobre depressão, sobre Eita. consumo de drogas. Ela é muito legal, mas ela também é muito pesada. E tem um twist de ter todos os animais da série serem pessoas também. Tipo, o BoJack Horseman é um cara, também é um cavalo. E todos os animais, todos possíveis, insetos, pássaros, peixes, tudo são pessoas, são antropomorfizadas. E aí eles fazem comédia com isso. E você, assim, começando a assistir, você pensa que é só isso, a piada. E, o cara que fazia uma série, sei lá o quê, fazia uma série de TV nos anos 90 e sei lá o quê. E com o passar do tempo, a série vira uma explosão de sentimentos e os últimos episódios são uau. Uau. Carol que me fez assistir e eu sou eternamente grato. Chegou. Talvez vocês estejam ouvindo cachorros latindo. Bem baixinho. Ok, então. Se vocês não tiverem mais nada pra falar, porque. Eu só fiquei tipo, o quê? Quando você tava falando a descrição do animais lá, eu fiquei, tá, beleza, parece uma série bem diferente. É bem diferente. Nossa, a genialidade de um. De, tem uma temporada inteira que eles vão armando umas cinco histórias diferentes para elas se juntarem no episódio final de uma maneira incrível! Incrível! Acho que esse é o melhor episódio da série. E talvez. E é muito difícil dizer porque tem muitos episódios muito bons. Tem um episódio que é só um monólogo de um personagem falando sobre X. Eu não vou falar o que é, mas. Tem uns episódios muito experimentais, assim, quando você assiste, você começa assistindo e você pensa. Nos primeiros 10 minutos você pensa, pera, o episódio inteiro vai ser assim. E aí continua e é assim. É incrível. É incrível. É uma boa série. Assistam. Se as pessoas quiserem assistir essa série, ela tá onde? Tá no Netflix. Netflix, tá. Carol está aqui do meu lado me julgando porque eu não queria assistir a série quando ela começou a me forçar a assistir. E bem, hoje Ela estava ela certa. estava certa. Viu? Parabéns. Luan, fala seu backlog e, por favor, seja uma novela. Pior que não foi. Pior que eu poderia ter botado novela. Mas eu não Não, sei tudo se eu vi bem. uma novela que não tinha visto outros anos e vi esse ano, que eu revi novelas. Ah. Mas teve uma série que eu terminei esse ano, que eu comecei ano passado, ano retrasado, nem lembro, mas eu terminei esse ano. Que é uma série que todo mundo conhece, né? Eu terminei esse ano e eu gostei pra caramba, que é The Office. Friends. Ah, ok. Boa. The Office eu Ah, terminei The de ver esse ano, Office. depois de ter ficado acho que meses parado na oitava temporada, com preguiça de ver. Eu terminei a oitava e a nona eu gostei. E A eu nona é acho que muito não tem boa, mais o não é? que. Acaba muito bem. A nona é ótima, a nona termina bem. Tipo, a oitava eu achei péssima, mas a nona terminou bem. Foi divertida de ver. Terminou aquecendo o coração. Dá pra ver que eles se desestabilizaram com a saída do Sim, do Steve Michael. Carell, e aí depois eles, ok, não, pera, vamos lá tentar botar o trem de volta no trilho. em vez de focar no Andy, que eles fizeram na oitava temporada, voltaram a focar nos personagens da série toda, todos os personagens, e a série começou a dar um fim pra cada um, meio que encaminhar cada um pra um finalzinho. Ficou muito boa. Uhum. Achei a série na temporada muito divertida. E eu não tenho muito, tipo, não tem o que pode ser elogiado de The Office, que já não falaram, tipo, demais. Tipo, The Office é, tipo, uma das melhores séries de comédia que tem, e é por um bom motivo. Tipo, ela, é, de fato, é muito boa, tirando a primeira temporada, que aguente. Mas se você começar a ler pela segunda, aí fica maravilhosa, e os personagens você se apega, você torce, você tem raiva. O Michael, você... Não sei como você consegue gostar do personagem, sendo que ele não é pra ser gostado. Enfim, não, mas é com... Eles fizeram com um objetivo, tipo... A partir da segunda temporada, eles falam, não, a gente tem que trazer coisas boas pra ele, porque ele é o pior personagem da história. É, ele... Torna 10% que... mais... É um pouquinho mais boa, que você consiga gostar um pouquinho mais. Eu diria que a série, ela meio que mostra, depois de um tempo, que o Michael, por mais bizarro que seja a visão do mundo dele, ele tem um bom coração. E ele, tipo, a sociedade... Ele é sempre um motivo. Ele tenta ser outra pessoa, ele tenta fazer piadas... Que ele acha que tem que agir assim. Que ele acha, que essa é a maneira certa de agir e tudo mais. Mas ele é um bom amigo, um bom chefe e eu diria que uma boa pessoa no geral, assim. É. Ele é mesmo. Na primeira temporada não é, na segunda temporada pra frente ele é, sim. Uhum. Você começa a gostar dele. Fora que, além dele, tem outros personagens carismáticos pra caramba. Até o Dwight, que é o personagem também que devia ser mais odiado possível, porque ele faz muita coisa... extremamente errada, você não consegue não gostar dele. Dwight é o verdadeiro protagonista. Eu tava conversando com um amigo nosso no Twitter hoje mesmo sobre o Dwight. Eu adoro o Dwight. Eu entendo não gostar do Dwight, mas depois de um tempo ele começa a mostrar outras faces e começa a ficar mais gostável, mais entendível também. O Dwight, ele tem uma grande lealdade, assim, com as pessoas que ele gosta. E, assim, todas as pessoas, elas têm um motivo de ser do jeito que elas são. Uhum. O Dwight é a maneira que ele foi criado. Sim. E levou ele a ficar desse jeito. Mas você vê que, no geral, ele ajuda as pessoas que ele gosta. Então, ele não é uma pessoa ruim, ele só é estranho, só é diferente. Sim. Bastante. E eu tenho uma série tão boa que às vezes eu tô no YouTube e tá me recomendando um vídeo lá, tipo, tal momento de tal personagem, tal momento de tal... Se você fica vendo um por um, fica vendo tudo por outro, lembrando de momentos maravilhosos da série, tipo, e lembrando de como a série foi boa. Então é. É sempre bom ver os melhores momentos do Creed. Sim! Que é, tipo, é o único vídeo que você não fica nem rindo, você fica só, tipo, quê? Cara, a cena que passa fica, what? O que você acabou de ver? É perfeito, sim. É perfeito. E o Stanley, eu adoro o Stanley, nossa, essa série é maravilhosa. Enfim, se alguém no mundo não viu The Office, fica uma recomendação, porque eu acho que é tranquilamente top 3 séries de comédia já feita. Ok. Então vamos pra filmes. Tá. Agora, o Luan, me diga um filme que você gostaria de ter visto, mas não mas não viu. Então, tem um filme que eu vejo o pessoal falar muito, mas eu nunca vi. Não sei nem sobre o que se trata. Acho que é melhor ir ver assim até, na verdade. Uhum. Mas é um filme que eu nunca lembro como fala direito o nome também, mas é tudo, todo lugar ao mesmo tempo, depois não sei de quê. Uhum. Que é um filme que a galera fala muito bem, eu vejo muita gente elogiando. Eu não vi ainda, não sei nem sobre o que é, mas eu queria ver. Tipo, só por causa... Melhor assim, quando for assistir, não procure sobre o que é, só assista. É, eu não procurei nada. Tipo, eu sei que falam bem, não sei nem mais nada. E eu vou ver, basicamente. Esse é o meu filme que eu mais quero ver, que eu não vi esse ano. É um bom filme. É. Melhor continuar sem saber nada. Michelle Yeoh. Vou tentar que você continue sem saber nada. Ok. É. Só queria. Se alguém souber onde ele tá disponível, só isso que eu queria saber. Se alguém souber de cabeça assim, senão depois eu. Eu assisti na Prime Video, mas eu aluguei. Alugou. Tá. Eu aluguei no Prime Video. Eu vou. A gente tem. Eu acho que você encontra no mesmo lugar. A gente tem um costume de não... Desculpa? A gente tem um costume de não querer pagar pelo filme quando a gente tá assistindo pelo streaming. E isso tem que mudar. Tem que mudar, porque às vezes tem muito filme que uma semana depois que tá no cinema já tá no streaming e você só tem que pagar. É E porque eu acho não. que é meio chato a pessoa, tipo, você tá pagando uma assinatura, tem que pagar mais, sabe? Mas É, é sim. complicado. Eu entendo. Mas é também. Sim. É Cara, aquela mas coisa, né? alguns streamings que eles têm esse aluguel de filme, às vezes o aluguel de filme sai mais barato do que você ir ao cinema. Ah, isso é. Até tem vários discursos O. no cinema. Pois é, Até se você levar em conta no. o número de pessoas que podem assistir, né? Porque às vezes Exato. você pode assistir juntar a família inteira pra assistir um filme. Esse filme mesmo, eu aluguei no streaming que o Vitor tem acesso, então ele também assistiu, meus pais têm acesso, eles também Ah, ok. assistiram, pelo preço que é mais barato do que um ingresso de cinema sozinho. Fora Então, assim, alimentação e tudo mais. assistimos seis pessoas. É. E aí foi o quê? R$ 2 pra cada um, quase. É, não, nesse aspecto vale muito a pena mesmo. Felipe, me diga o seu O desejo aí. meu, eu ia falar que o filme do Luan tem também no mesmo streaming Ah, é que verdade. tem o meu, mas eu não assisti, que é o do Weird Al Yankovic. Eu tô muito curioso para assistir esse filme. Acho bom deixar claro que o Felipe pode ter algumas coisas de streaming diferentes daqui, porque ele mora em Ah, Portugal. tá. Então, Não, talvez. mas o streaming é aquele mesmo que você assistiu, Vitor. Ah, sim. É, tem lá Tem no. nesse streaming, mas eu não assisti ainda. No assinante prata do Netflix. Prata. Assinatura. Prata. Prata. Enfim. Tem a ver com aquela série boa também desse ano, né? Aquela Nossa a bandeira é a nossa morte? bandeira é isso. É, É o sim. streaming desse mesmo serviço. Sim. Ouvi dizer que também tem Piratas do Caribe lá. Bom, Brincadeira da parte. O filme que eu queria assistir é o filme do Weird Al Yankovic. Eu tô muito curioso. Dizem que é muito engraçado, mas como não apareceu aqui ainda, não tive essa chance. Mas era o filme de 2022 que eu queria ter assistido e não assisti ainda. Eu não quero falar, eu assisti, e eu não quero falar muito sobre ele. É uma das melhores biografias de artista que eu já vi em anos, assim, porque ele sabe de quem ele tá fazendo a biografia, então ele brinca um pouco o Weird Al Yankovic é um cara que faz piada, então esse filme vai ser uma comédia. E eu não vou fa falar mais nada sobre ele, apenas assistam. Biografia de Weird Al Yankovic. Isso. Talvez valha mais a pena conhecendo um pouco do cara. Então, talvez eu recomendasse fazer um pouquinho dela de casa, ouvir uma musiquinha ou outra, mas. Procura Polka Weird Al Yankovic no sim. YouTube e assiste todos. Ah, sim. Ele também tem. Ele faz paródias de músicas. Tem que Gangsta's pensar que. Paradise. Ele fez o Amish Isso. Paradise, que é aqueles caras que ele não. Super religioso, que não mexe com tecnologia, por É, exemplo. para quem não conhece, ele faz essas paródias de músicas famosas e ele toca sanfona. Sim. E ele tem um visual muito muito icônico também. O cabelo e Igual o seu Valença bigode. americano. Nossa, Com o óculos de neve, assim, e bigode. Moraes Moreira americano. Moraes Moreira sem o bigode e com óculos de neve. Bom, vamos lá, que a gente não pode demorar muito tempo nessa parte, porque a gente ainda vai fazer as listas. Então, É, vamos agilizar, eu acho. meu. Eu tenho 27 coisas para falar. O que eu queria falar é o que eu queria assistir, mas não assisti. Moonage Daydream, David Bowie? do David Bowie. Agora, o Felipe que pode me dizer melhor, é só porque é um documentário ou uma biografia sobre o David Bowie? É um documentário biográfico. É uma biografia. No caso, quando eu digo biografia, é uma coisa meio. Ele Aquele filme conta bosta lá do a Queen, história dele. Bohemian Rhapsody. Mas sim, Não, não, é um ele documentário. não é. É um Isso, documentário. ele é uma biografia, mas é um documentário. Sim, não. Ele tem. Eu tô só. Ele não é um, não tem um ator atuando. Sim, eu tô só explicando como eu tô usando a palavra biografia. É tipo Sim. uma Ah, obra ele é um biográfica. documentário. Ok, beleza. É um documentário. E eu queria ver porque Felipe recomendou e meu pai recomendou e eu tava num lugar onde eu poderia ter assistido em IMAX na época. Que Devia. falaram, tem que assistir na IMAX. Só que aí a gente tava muito corrido, a gente tava em São Paulo, e aí não deu pra assistir. Quando eu voltei pra Brasília, já tinha parado de passar, e aí eu perdi a chance de assistir e eu queria muito ter assistido. É um documentário, mas é um documentário diferente. Você vê o David Bowie falando sobre o David Bowie. É muito curioso. Coisas visuais interessantes para ser recomendado em IMAX. Sim. Ele é um. O que o diretor conseguiu fazer com as imagens e filmagens do David Bowie na vida dele, falando sobre ele mesmo, é uma coisa incrível. E as imagens são maravilhosas. Eu queria ter assistido, Mas, não pude assistir, mas eu mesmo sem assistir no. vou assistir Isso, era isso que eu ia quando falar. Mesmo sem puder. assistir no IMAX, vale a pena assistir. Tudo bem. Só não parei ainda para assistir. Também queria assistir Prey, mas eu vou só deixar esse asterisco aqui porque que é o do filme do Predador que se passa lá nas antiguidades. Eu achei que você tinha Antiguidades. assistido. Eu queria. Tentei e acabei não conseguindo. Mas, fazer o quê? Vamos pro backlog. Eu já falo o meu. Esse ano eu assisti Hamilton. Isso não tem a ver com o corredor. Não. É o cara da. Um dos. Um dos caras. Um dos fundadores dos Estados Unidos da América lá. Um dos caras que assinaram o documento e sei lá o quê. Que lutou na guerra da. Achava que Eu ia isso era falar Guerra da musical. Liberdade, né? Como é que é? Enfim, é um cara que. Independência, Guerra da Guerra da Independência, foi Independência, óbvio. sim. Founding Fathers é o. Como chama? Obrigado, chat. Os pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Ele é meio menos conhecido que alguns. George Washington e Thomas Jefferson, esse povo. E aí, bom, cara, Lin-Manuel Miranda fez um musical sobre ele e eles passaram no, no, na, naquele lugar que toca musicais em Nova York, Broadway. Broadway. Eles ficaram na Broadway por um tempão com um elenco maravilhoso. Aí quando eles foram tocar de elenco, eles gravaram, fizeram uma gravação lá do musical, e aí essa é a gravação do musical. E, bom, eu vi. É legal que é um musical que é gravado ao vivo, mas eles conseguiram fazer um negócio meio cinematográfico. Então, tipo, eles gravaram mais de uma apresentação, sendo que uma delas é sem público, com a câmera dentro do palco, filmando, dando zoom e tudo mais, estando mais perto da ação. Tem umas coisas legais, Interessante. tipo o palco tem um negócio giratório no meio, um círculo giratório que eles usam pra tipo, a pessoa caminhar assim. Eles usam isso de umas maneiras bem criativas, é bem legal. Mas bem, a gente assistiu Encanto no final de 2021, começo de 2022, e aí falou, caraca, lembra do Manuel Miranda, manda muito nas músicas, e aí a gente acabou. Drogas mais pesadas, puxou pra drogas mais pesadas, que foi Hamilton, e aí a gente cometeu o erro de ouvir, agora a gente conhece a trilha sonora inteira, a gente ouve a trilha sonora inteira no carro, nas nossas viagens, e viciado. A Carol, muito mais viciada que eu, mas é viciado no. How does a bastard orphan? Enfim. Em 2021 saiu In the Heights também, um filme. O In the Heights também é baseado no musical, do Lean, mas já é um filme. Eu imagino que um dia eles vão dar um jeito de fazer uma versão cinematográfica do musical. Eu acho que tipo, não precisa, mas é uma coisa que é inevitável. Eles vão fazer um dia. Talvez. Bom, Hamilton, de 2020. Mas também. Eu ia falar só que é muito tempo que eu ouço as pessoas falando muito bem e tipo, nossa, lindas, as músicas são ótimas, sei lá o quê. Só que eu ficava, tá, um dia eu vejo isso aí. É um negócio sobre um cara, sobre uma personalidade americana, de rap, sei lá se isso. Como eles vão conseguir fazer isso ser bom? É bom, é simplesmente bom. E eu fico feliz de ter visto. Eu também vi Gremlins por causa do Multiversus. E é legal. Não, se eu for Nunca falar mais de uma coisa, eu vou só falar um parênteses, assim, um asterisco. Também vi Gremlins. Legal, é divertidinho. vi. Eu só vi o antigo, o original. É, Bem antigo. exatamente. Eu tinha medo. O Eu vi o antigo. original mesmo. Ah, É, tá. exato. Eu queria ser De algum novo. 1980 e sei lá quanto. É, eu tinha medo disso. Bastante medo. Mas eu gostava. Eu achava bonitinho, mas eu tinha medo. É Sei lá. bonitinho, mas é também. E é muito bem feito os Sim, fantoches lá. sim. Sim. Se eles forem relançar ou lançar um reboot, sei lá, eles têm que fazer com boneco de novo, porque é isso que torna ele interessante. Luan, o que você assistiu esse ano de filme? Eu vi mais filme de outros anos do que desse ano, pra falar a verdade. Mas teve um específico que me marcou bastante, que. Pior que eu não posso falar muito dele sem estragar a graça, mas eu vi Maligno esse ano. Que eu gostei bastante, mas O melhor bastante filme de mesmo. 2021. Eu gostei muito do filme. Eu vou tentar resumir basicamente, que é um filme de mistério, rolando uns assassinatos aí, tem uma casa lá que a mulher tá, que tem umas coisas estranhas. Mas eu não posso falar muita coisa a mais sem entrar. Senão fica esquisito. Eu acho que pode falar que a mulher tem visões do assassinato que Tem aconteceu. assassinatos rolando, aí tem um homem investigando o que tá acontecendo. Olha, os últimos 30 minutos, 20 minutos desse filme é uma coisa que eu não vou esquecer, só digo isso. É um divisor de águas, assim. Ou você ama o filme a partir daí, ou você pensa, não, estragado, completamente Eu vi muita estragado. gente que fala que não gostou, achou ridículo, não sei o quê, uma pataquada, não entendo. Eu achei, se for uma pataquada muito bem feita, na boa. Eu entrei na pataquada, então. Eu achei muito bom, eu fiquei surpreso com tudo que acontece. E visualmente também é muito legal de acompanhar o que acontece. É um filme que eu gostaria de ter assistido no ano de 2021 para poder botar algumas partes dele no Piratinha de Ouro, porque ele tem uns pontos que eu penso, cara, que eu botaria, com certeza. Sim, esse filme tem muitos momentos que você pensa, nossa, isso é uma obra de arte. Isso é Não importa uma. se a pessoa pode falar, tipo, é uma obra de arte ridícula, não importa, é uma É obra de arte. ridículo e é lindo. É o filme que. Não posso entrar em detalhes, só assista o Eu Maligno, acho tipo, que assista. o Luan finalmente conseguiu vender esse filme pra mim. Eu já tinha falado que era bom, já tinha falado que era o melhor filme, que eu deveria assistir e tudo mais, mas ninguém tinha entrado mais ao fundo no que é o filme. Acho que o Luan agora conseguiu vender finalmente esse filme pra mim. Não, assista, é uma experiência. Se você vai gostar no final ou não, não sei, mas é uma experiência que vale ser vista. Eu gostei bastante. E eu só queria explicar que o que eu falei sobre o melhor filme do ano, tem uma pessoa que todos os lugares que ele podia responder nas coisas que eu botava, tipo, o que você achou, quais os seus filmes favoritos, sei lá o quê, que filme você acha que a gente devia assistir? Todo lugar a pessoa botava Maligno, o melhor filme de 2021. Assista. Então, Sim. Eu esperava ficou que um a meme. recepção dele no geral ia ser mais positiva, mas no geral foi divisiva, pelo que eu percebi. Quem gostou, gostou muito, quem não gostou falou que coisa que ridículo, não sei. Eu gostei pra caraca. Acontece muito. Pra mim foi muito bom. E você, Então, Felipe? cara, eu assisti cinco filmes que estavam no meu backlog, que eu vou citar rapidinho, não vou falar muito sobre eles. Um é Midsommar. Maluco. Mas tem a Florence Pugh e ela é incrível nesse filme. Florence Pugh, esse foi o filme que fez a Florence Pugh. Sim. Outro filme muito bom também é o Ex Machina. Nunca tinha assistido e assisti agora. Assisti. Excelente. Alicia Vikander devia ter ganho o Oscar por esse filme. Sim. Eu finalmente assisti o Ela ganhou o Oscar por outro filme, desculpa. Eu só queria deixar claro. Ela ganhou o Oscar por outro filme no mesmo ano. Ela ganhou o Oscar pelo Garota Dinamarquesa, Garota, né? Dinamarquesa, Ah, também já vi. Acho o filme. Eu finalmente assisti o Náufrago. Náufrago. Tom Hanks? Uou, Tom Hanks. Caraca, o seu Wilson, meu Deus. Voltando um pouquinho mais ainda, eu finalmente assisti O Sexto Sentido. Uau. Você sabia do plot twist? Sabia. Não tem como não saber, né? Por isso que eu não tinha assistido antes, porque eu já sabia do plot twist, também mas já sabia, não. Mas ainda assim, vale a pena. É, vale a pena, mesmo sabendo. Voltando 20 anos atrás ainda, do Sexto Sentido, pela primeira vez eu assisti Alien. Eu nunca vi esse filme, mas o Gel é um advogado desse filme, tipo... Sim. Eu assisti Alien, filme de 1979. Botar um por trás das câmeras. É incrível o que eles conseguem fazer em 1979 com um filme sobre Alien. Aham. Uhum. Botar incrível. Um por trás das câmeras aqui, a gente ia fazer um podcast sobre... Que acabou não rolando por X razões lá. Que era cada um escolhia um filme de terror pros outros verem. Era de Halloween. E aí, minha recomendação foi Alien. Pelo visto, o Felipe assistiu. Eu não assisti nenhum dos outros. Mas, a gente... porque acabou que não rolou. E aí acabou que... Passou a data. Não bateu, e aí, como passou a data, já não ia exato. Ter sentido. Mas... Eu assisti Alien. Mas fiquei feliz, fico orgulhoso. Realmente. É muito bom. É muito bom. Eu tenho muito interesse em ver por causa das comparações. Tipo, não comparações, mas falam que Metroid se baseou muito em Alien em algumas coisas. Eu quero ver só pra poder ter um pouquinho de história só. Mas falam que o filme é muito bom como filme mesmo, geral. Muitas coisas. Não é à toa. Que é melhor ainda, talvez. Não é à toa que o Ridley divide o nome com o diretor de Alien. É uma homenagem. Metroid é Alien no jogo. Uhum. Tem muita coisa, muitos paralelos. É uma época que não tinha efeitos especiais e eles conseguiram fazer um boneco ser dá assustador. Muito medo. Uhum. É. Eu já quero assistir. Eu quero assistir também. Ai, ai. Ok, vamos pros... Queria ter assistido, games. Queria ter jogado dos games. Uhum. Games. Então, bora. Felipe, fala aí o que você gostaria de ter assistido, jogado, mas não... Com muito peso no coração, eu digo que o jogo que eu queria ter jogado é o God of War Ragnarok. Porque eu comprei esse jogo. E eu não consegui jogar. Eu não consegui jogar porque o jogo saiu na semana. Eu precisei viajar a trabalho, depois eu voltei. Eu ia viajar pro Brasil, então as duas semanas que eu passei em casa, eu... Tava fazendo um milhão de coisas, arrumando as minhas coisas para viagem, trabalhando, fazendo todos os relatórios, todas as coisas do meu trabalho que eu não ia conseguir fazer na época que eu estivesse viajando. Depois eu passei 15 dias no Brasil e voltei, já tava Natal, Ano Novo, então acabei que eu não consegui jogar. Eu joguei um pouquinho, só para falar que eu joguei o jogo no ano certo, mas ainda assim não passei nem da primeira missão, então. Fiquei triste, mas é um jogo que eu deveria... Que crime. E gostaria de ter jogado. Não jogou o jogo do ano. Eu tenho... Jogaram meu backlog desse ano. Olha lá. Eu tenho uma... O meu é parecido. É porque... Apesar de eu ter jogado, e ter jogado mais do que você, eu botei no meu... Eu gostaria de ter terminado God of War Ragnarok e Bayonetta 3. Que... Eu acho que eu joguei já um tanto que eu já meio que posso sei o que eu acho do jogo assim, mais ou menos, mas eu não sinto que justifica eu falar joguei, sabe? Não, sei, não sinto que eu cheguei num ponto que é o ponto de quebra, assim, de, ah, eu já experimentei tudo que eu tenho para experimentar desse jogo. God of War pela história e Bayonetta pela jogabilidade, assim, pelas coisas que vão aparecer no, nas próximas, né, nos próximos capítulos. Aí eu senti com muita dor que eu não posso botar eles na minha lista, por exemplo, no meu top 3. Já pode contar, já pode saber que eles não estarão lá. Provavelmente, possivelmente, provavelmente, eles tomariam algum lugar. Um deles poderia tomar algum lugar, mas né, não deu. Também queria ter jogado Tunic, mas isso. É, eu jogo outro dia. Joguei um pouquinho dele, gostei, só que eu também não terminei. Joguei muito pouco. E você, Luan? É, vocês são tudo trapaceiro, porque se fosse assim, eu poderia ter botado os jogos que eu comecei e também larguei, porque. Não, mas eu joguei Não, 10 minutos, não cheguei nem a. porque eu poderia ter botado aqui o Xenoblade, que eu também tô jogando, tô gostando muito, só que eu joguei 15, 20 horas num jogo de 60, não vou botar. Ou É Bayonetta 3 porque. também, que eu também tô jogando, não terminei. É porque. É tipo. Tem outros jogos que eu não joguei e Mas que eu esses me sinto tem um mal, peso mas maior esses pra são mim. uns que doeram o coração, assim, de decidir que não, eu não sinto que eu joguei. É, tem O jogos que eu God of botaria. War, o God of War começa com, tipo, você num trenó. Sim, Eu sim. só terminei a parte do trenó. Então, Mas. sim. É, tem jogo também que tá no meu top, que não tá no meu top 3, porque poderia estar, mas eu não terminei. Eu prefiro ter uma opinião completa depois no tempo, que seria Xenoblade, Bayonetta, Pokémon, que também tô jogando, que eu tô gostando bastante até. Mas eu botei um jogo de fato que eu não joguei, que eu não comprei também. Que eu um dia eu quero jogar, não sei quando, Nintendo. Dependendo da Nintendo nunca, porque nunca vai cair de preço. É, eu queria jogar o Kirby The Forgotten Land, que eu parece um jogo muito bom. Eu joguei a demo, gostei, eu vi a galera jogando. Todo mundo fala muito bem, mas eu não quero pagar R$ 300 nele, então. Nem 200. Então, um dia, quem sabe, no futuro distante, eu jogue ele. Mas um jogo que parece muito bom, parece o melhor Kirby em, sei lá, muitos anos. Eu queria conferir isso. É, veremos. Vamos ver. Pera, já falou de todo mundo? Ok. Já. Então, Luan, fala seu backlog. Tá, agora quem trapaceou sou eu. É. Porque eu de fato joguei algumas coisas que não saíram esse ano. Muita coisa foi jogo que foi replay, então eu não boto ali. Mas jogo novo, eu joguei pouquíssimas coisas. Joguei mais DLC de jogo antigo. Mas nenhuma delas eu achei que justificaria botar aqui. Mas. Aí que entra a trapaça. Teve um jogo que eu comecei a jogar esse ano que eu gostei muito. Só que eu não sei se poderia botar ele, mas eu vou botar, tô nem aí. Que foi Fortnite. Ok, não, acho que é válido. É um jogo de 2018, mas eu comecei a jogar esse ano por causa do update que tirou a construção e eu gostei muito do jogo, tô jogando até hoje. Tipo, é um jogo que ficou muito mais divertido depois que tiraram a mecânica de construção. E agora, virou meu jogo, um dos jogos que eu joguei esse ano pela primeira vez, que é meu favorito ao Fortnite. Mesmo que seja um jogo serviço, que todo ano tem coisa nova, mas eu vou botar ele. Porque o resto seria botar DLC, o jogo pequeno que eu não achei, que eu achei no máximo bom e não é É, algo eu que faltaria entendi. aqui. Entendo, entendo. É, realmente o Fortnite, eu também comecei esse ano e. Mas eu comecei antes do Zero Construção. O Zero Ah, Construção só jogo em deixou. massa. Tornou o vício ainda maior. Porque já tava puxado pra esse mundo. E tá sendo uma experiência É um legal. jogo muito divertido, o gameplay é bom, ele é gostoso de controlar, sempre tem mecânicas novas sendo introduzidas. É um jogo que você não tem que levar tão a sério assim, um jogo tão. Ele é estranhamente um Battle Royale que é relaxante de jogar. Fazer assim. Eu fico só jogando de boinha e gosto de fazer as missãozinhas e pegar as skins. Claro que tem uns dias que os caras apelam um pouco demais e aí você não consegue. Você tipo, pousa e toma um tiro e morre. Ah, ok, beleza. Agora eu vou esperar mais 5 minutos pra próxima partida. E aí dói um pouco, mas fora isso. Realmente. É relaxante. Felipe, fala seu backlog. O meu, eu joguei dois jogos, um que eu já sabia a história inteira, já tinha assistido várias vezes você jogar, mas que eu nunca tinha eu mesmo sentado e jogado, que graças ao remake que saiu para Switch, eu joguei Portal. Ai, tão bom. Portal é muito bom, né? Eu já tinha Excelente, visto você excelente. jogando, eu já sabia a história, mas eu nunca tinha tido a experiência de sentar e eu jogar com as minhas próprias mãos. Muito É bom. muito bom. E aí, você começou a E o pensar com outro. portais? Tu jogou o 2 já? O 2, não, ele tá no. Ele vai estar tá no ano que vem. Pra mim tem o roteiro mais brilhante de jogos em termos de escrita, assim. É genial o texto daquele o jogo. O 2, eu joguei com o Vitor a parte multiplayer, cooperativa. Mas a campanha. Então, A campanha eu só vi o Vitor jogar, eu não cheguei a jogar. Dá vontade de jogar de novo. Eu comecei a jogar, mas foi na época que saiu o outro jogo do Switch e eu acabei que foquei no outro jogo antes. Mas vai estar no meu backlog do ano que vem, com certeza. Nossa, é muito bom. E o outro que eu comecei a jogar mais recente é o Ghost of Tsushima. Realmente eu consegui jogar. Ele tá de graça na PS Plus, então eu baixei ele e ele é... Nossa, é muito bom, muito bonito. Fala muito bem desse jogo. Okay. É um jogo da Sony que é, tipo, meio que saiu meio que na encolha, mas o pessoal elogia muito quem jogou até hoje. Ele saiu meio que num ano muito pesado de outros jogos. Se não me engano, foi em 2018, e aí teve, tipo, God of War... 2020. Ah, é 2020. Ah, então. Então, beleza. 2020 foi também tão apertado quanto. É porque eu sabia que era... E aí, que aí teve Hades, teve God of War, já ia falar de novo, Doom Eternal, teve... teve vários jogos. Doido. Ok. Ghost of Tsushima é um que eu quero jogar. Eu vou falar o meu, que foi... Então. não sei se é trapaça, mas... Eu joguei Dark Souls 3, de novo, pela segunda vez. E dessa vez, eu fiz uma coisa que eu não fiz na outra vez, que foi jogar as DLCs de Dark Souls 3. E... Essa conversa... Essa é uma coisa que vai voltar no futuro. Muito bom. Com certeza, essa conversa vai voltar em instantes. Mas eu vou falar o seguinte. Eu joguei Dark Souls 3... na primeira vez, eu não sabia como jogar, eu não sabia o que fazer. Apanhei pra caramba. Tava no final, eu tava cansado do jogo. Eu não queria mais olhar o jogo na cara. Eu usei Summon nos últimos dois chefes e falei, foda-se esse jogo, nunca mais quero olhar na cara dele. Joguei agora de novo. Tava com as armas certas, tava consegui upar direito lá a força, a destreza, sei lá, essas coisas. Fiz a build direito, então eu tava tendo muito mais facilidade no jogo. E mesmo quando eu tava tendo dificuldade, não era tanta dificuldade quanto antes. E aí eu gostei muito mais de ter jogado o jogo nesse momento. E aí, vamos jogar as DLCs. Melhores chefes que eu enfrentei em sei lá quantos anos na vida, muito foda. A Frid. Diria que a DLC do Dark Souls 3 é uma das melhores DLCs já feitas. É Frid? É o nome dela? Frid, sim, é Frid. Ela, eu acho que ela é a melhor chefe de Dark Souls, de Souls-like, que eu enfrentei, barra derrotei em anos. Tem também o Gael lá, que ele é legal, mas eu acho... o Dragonzão, eu não gostei dele. Eu derrotei... Super difícil, ele é a Malenia do jogo. Eu derrotei ele só pela desencargo de consciência, porque por muito pouco eu não falei, foda-se esse bicho, não vou derrotar. Por muito pouco, mas eu derrotei e posso dizer, zerei Dark Souls 3 na íntegra, sou muito foda e é isso aí. Agora... A gente vai voltar a falar sobre algo do tipo em breve. Provavelmente vai. Souls-like. Sobre Souls-like. E eu vou repetir exatamente o que eu falei. Eu joguei errado e eu não gostei de ter jogado. Bom, agora a gente tá finalmente chegando nos nossos top 3. Finalmente então... chegamos em 2022. É, ok. Apenas uma hora, gente. Uma hora de podcast. Agora, essa vez de tempo tá bom, né? Antes de começar, o seguinte. A gente vai falar nossos terceiros lugares. Terceiro lugar de filme, terceiro lugar de série, terceiro lugar de games. Depois, segundo lugar de filme, segundo lugar de série, segundo lugar de games. E não é exatamente nessa ordem, vai ser série filme, game. E é que nem a gente fez o resto aí. Tá. Show. E aí a gente vai... É isso, basicamente. Mas, quando tiver uma coisa que é repetida, eu vou falar. Porque eu tenho aqui uma listinha. Carol me ajudou nessa. Eu sei que tem coisas que são repetidas, mas não sei quais são, não sei de quem, com quem são. E a gente vai descobrir juntos, ok? Então, agora eu vou ser a primeira pessoa a falar. Meu terceiro lugar de séries. Meu terceiro lugar é She-Hulk. Mulher Hulk, defensora de super-heróis. Eu não esperava que ele seria... Que ela seria que ela estaria no meu top 3. Mas acabou que... E vocês vão ver. Eu já deixo aqui um spoiler. Essa é a única coisa da Marvel no ano inteiro. Tanto em filme quanto em série. É a única coisa que conseguiu ocupar esse lugar. Porque é a única coisa que realmente... Não, teve outros que eu achei bons até, mas... Esse foi o único que eu achei que, sei lá, me surpreendeu de alguma maneira, que me trouxe algum sentimento mais... Caraca, um sentimento que eu sentia na época do pré-Thanos. É uma introdução a um personagem satisfatória, e eles souberam usar muito bem o negócio dela poder quebrar a quarta parede. Até nos quadrinhos parece que ela até briga com os escritores, assim. E eles usaram até isso. Ela não parece ser só mais um... Ela não parece ser uma cópia de Deadpool, por exemplo. Que isso seria um absurdo, porque a She-Hulk quebrava a quarta parede muito antes do Deadpool quebrar nos quadrinhos. E aí, só que aí Deadpool veio as mídias audiovisuais antes antes dela. Então, podia ser meio que estranho, assim, as pessoas podiam olhar e falar, uma cópia total. Mas não, eles fizeram uma coisa própria dela que ficou muito legal. E funcionou muito bem para o universo Marvel, de um jeito que eu quero ver mais disso nas próximas séries que eles lançarem. Não o que eles tiveram em outras séries de antes. É isso. As interações dela com o universo Marvel também, excelentes. Eu gostei de ver um lado mais bobo do universo Marvel, de um jeito que não me deu muita... Ok, eles estão forçando demais a comédia. Porque essa série é de comédia, uma comédia de tribunais. É pra ser uma coisa mais boba, assim. E ficou agradável. Não foi aquela comédia que... Ah, ok, tá, forçou um pouco demais. E alguns filmes fizeram esse ano. Eu achei uma série muito boa. Ela entraria no meu top 3 de séries da Marvel, definitivamente. Uhum. desse ano ou de geral? Desse ano. Oh, excelente, que bom. Não, mas eu brincadeiras à parte, eu realmente gostei muito de She-Hulk. Uhum. Eu preferi Miss Marvel e Cavaleiro da Lua, mas eu achei She-Hulk uma série boa, uma série divertida. Ela... não se leva a sério, mas ao mesmo tempo ela não é uma série de gracinha, não tá lá só por existir. Uhum. Ela faz sentido. Eu não gostei tanto porque, infelizmente, a animação dela me tirava um pouco de algumas cenas. Eu gosto muito da atriz que fez a She-Hulk. Eu gostava muito de Tatiana Black. Tatiana Maslany. Eu gostava muito de Orphan Black, que ela faz milhões de papéis dela mesma. E eu acho que ela é uma atriz muito boa. Só que quando virava She-Hulk, eu achava que perdi um pouco da atuação dela. Eu não vi muito problema, né, nisso, mas eu entendo. Tipo, teve gente que ficou, não gostei. Mas pelo visto você não tá tão negativo quanto as outras pessoas. Não, ela não é tão ruim quanto as pessoas estavam falando que ia ser, porque eu não vi o trailer, mas diziam que o trailer tava tipo, horrível, meu Deus, pior coisa do mundo. Eu, no geral, não achei que ficou ruim, mas às vezes me tirava um pouco da cena e, não sei, eu gosto muito da atriz, então eu gostaria de ver mais a atriz ou de alguma maneira que ela ficasse mais evidente. Mas é uma série legal. É, e eu vou só falar uma coisa. Eu percebi agora que eu não botei uma série na minha lista. E eu queria deixar claro que eu chequei a minha lista umas 15 vezes. E a série que seria o primeiro lugar da minha lista não tá. Já era. Então... Já era. Então, eu espero que... Curiosidade, qual seria? Não, eu vou esperar que você... Diga que você bote na sua lista. Eu vou rezar que você bote na sua lista. E vamos ver. Vamos ver no que dá. Eu acabei de olhar aqui pra minha lista e pensar: meu Deus! Uma dica: se é série da Marvel, eu não tenho nada da Marvel no meu top 3. Não conte nenhum comigo, dos top 3. Tudo bem, tudo bem. É, enfim, okay. Pense que She-Hulk é meu quarto lugar. E aí os próximos são o terceiro e segundo, e a verdade, verdadeiro primeiro não tá... Ou seja, ele ia fazer um top 4, na verdade. É, eu sei que ele fez um top 4. Lugar. Espertinho. Enfim. Bom, vamos pro do Luan. Pro terceiro lugar do Luan. Então, meu terceiro lugar é uma série que eu vi até recentemente, que é uma série Netflix chamada Smiley. Que saiu há pouco tempo. É pouco tempo. A série LGBT. Que é. Eu vi o pessoal comentando no Twitter. É uma série espanhola. Tem 8 episódios, se não me engano. São 8 episódios, uma temporada só, saiu no final do ano. Eu gostei bastante da série. Tipo, achei ela bem divertida, com personagens carismáticos. Ela aborda vários assuntos que é interessante no meio também, que eu acho interessante abordar e falar. E mas o mais importante que eu gostei da série é que você se apega aos personagens, você torce por eles, você meio que torce pra aquele romance que eles estão fazendo lá, mesmo que seja uma coisa bem. Parece meio impossível. E tem muitos personagens secundários também que são muito bons, vários núcleos paralelos. Para pra pensar agora, na verdade, essa série é uma grande novela de uma temporada só. Por isso que eu gostei muito dela. Ela é bem forte de novela, tem os personagens que tem aquele núcleo cômico, tem um enredo paralelo que tem histórias de drama também ali do principal. Só pra saber, quando você diz smiley, é smiley com um Y no final. Isso, é o smiley, o emoji. Emoji. Ok, ok. É, sorriso. Aqui com Y, Smiley. Smiley. Okay. É, foi uma agradável surpresa que eu vi nesse final de ano, que eu gostei bastante de assistir. Obrigado, recomendações do Twitter, por dizer assim. Principalmente assim, seu grupo de amigos enfrentam medos, inseguranças e oportunidades perdidas em busca do tão sonhado amor verdadeiro. É basicamente é isso. São pessoas que estão procurando o parceiro do amor ideal, só que eles acabam se envolvendo em coisas superficiais, alguns... Outros, tem outros relacionamentos mais longos e tem questões pra resolver. É interessante. Interessante. É uma novela. É uma novela. É uma grande novela. É sobre relacionamentos humanos. Isso, sobre relacionamentos. É uma amorosos. Novela. Entendi. Okay. Tem uma série que tem muito final. Ela tem muito climão de final de ano, então, tipo, você viu no final de ano, combinou bastante. A imagem que eu vi aqui era natalina. Tem um cachorro com umas coisas de rena. Então. Como é recomendação de rena. Ok. E agora acho que é o Felipe. Ah, o terceiro lugar do Felipe. Eu posso falar? Eu achei que ia aparecer em alguma outra. Na minha não deve ter. Ok, a minha é Ruptura. Que em inglês é Severance. Ok, ela é um. Eu vou só te interromper aqui rapidamente e falar que esse era pra ser o meu primeiro lugar. Esse era pra ser o seu primeiro lugar. Ah, então por isso que eu posso falar ela agora. É, pois é. Eu acho... Fez um top 4. Pra alegria do Vitor, é uma série original. Assim, não era baseada em nada. Eu gosto muito que ela é uma ficção científica, que ela... ao mesmo tempo ela é muito simples, assim, na primeira camada, obviamente. Os cenários são simples, os personagens são simples, mas ao mesmo tempo que é tudo muito simples, é tudo muito complexo. A história, ela é muito complexa, assim, ela tem algumas camadas que, conforme os episódios vão passando, você vai vendo que são muitas coisas naquela história que tem uma premissa muito simples, que é tipo, ah, e se o meu eu do trabalho ficasse no trabalho e o meu eu da vida fora do trabalho fossem duas pessoas coisas diferentes? Então, assim, as minhas ansiedades, os meus problemas do trabalho só ficariam no trabalho. Quando eu saísse do trabalho, eu ia poder viver minha vida sem me preocupar com o trabalho. Enquanto no trabalho eu ia poder ser muito produtivo, porque os meus problemas de fora do trabalho ficariam lá e eu ia poder me focar 100% no trabalho. E só que, conforme os episódios vão passando, você vai vendo que tem algo estranho nessa situação. É interessante como eles vão explorando meio que, tipo, tá, a premissa é essa, mas e isso daqui? Você já parou pra pensar como seria isso daqui? Porque a pessoa, ela não tem um momento de paz, de não trabalho, quando ela tá lá no trabalho. Tá no trabalho 24 horas por dia. Assim. Quando ela vai embora, ela tá voltando de novo, porque ela na perspectiva dela, ela nunca para de trabalhar. Então tem essa premissa que é simples, mas aí você começa a pegar umas coisas que são complexas e começa a pensar no... Tá, mas além disso, essa empresa que eles trabalham é meio estranha, né? Ninguém sabe o que eles fazem, mas eles estão trabalhando o tempo inteiro da vida deles. É uma série que é muito viciante, é muito instigante, e você fica lá querendo saber o que vai acontecer. E o final, são dois episódios que eu tive que assistir, eu tava assistindo enquanto ela saía, e aí do episódio 9 pro episódio 10, eu fiquei tipo uma semana inteira pensando, o que que vai acontecer? É muito, muito bom, é muito bom. Ela tá no Apple TV Plus, eu acho bom mencionar. Como eu tô raiva de não ter aproveitado aquela promoção de 6 meses grátis, ai. Sim. Perdi a data. Ted Lasso e Ruptura. Duas séries que você deve ter assistido. After Party. E After Party, After Party, é. Mas o Ruptura, cara, quando estávamos assistindo aqui, a gente tava concordando com uma coisa, eu e a Carol. Essa série parece um episódio de Black Mirror estendido. É isso. A gente tava meio que, ok, tamo assistindo. O último episódio é a coisa mais tensa, mais... É suspense. Isso é a definição... Aquele episódio é a definição de suspense, porque você tá o tempo inteiro, tipo... Meu Deus, o que vai acontecer? Ah, meu Deus, será que ele vai falar isso? Ah, meu Deus, será que tal coisa vai acontecer? Ah, o que vai acontecer agora? E ele termina com um cliffhanger, que é tipo o cliffhanger mais escroto que eu já vi na vida, assim, de tipo, e agora? E agora, o que vai rolar? Porque você não vai conseguir dormir pensando no que tá acontecendo, sabe? A Carol assistiu o episódio inteiro em pé, ela não conseguiu ficar sentada pra ver o episódio, porque tava muito tenso. E por causa desse episódio, eu já fiquei com um pensamento muito mais positivo. E quanto mais eu pensava no resto da série, assim, no resto de tudo, mais eu gostava. E aí cresceu pra virar a minha série favorita do ano. É simplesmente impressionante. E aí é também é um comentário sobre o método, o estilo de vida capitalista e de trabalhar. Meio que é um pouco da vida real, assim, a separação entre o eu da vida e o eu do trabalho. Existe esse... E é algo que eles esperam mesmo. Que você faça, né? É uma coisa que... Isso. Os chefes esperam que você, quando tá no trabalho, só foque no trabalho, mas... É difícil. Ah, é a minha vida. Não tem como, simplesmente separar. É. E é interessante, e, tipo... Uma coisa mexe com a outra, querendo ou não. Não, não importa. Eles vão ter uma ligação. E isso. É, sei lá, eu achei impressionante. O Ben Stiller. O cara de noite no museu e. E como é? Entrando numa fria, maior ainda com a família. Fez essa série, participou de grande parte da... Zoolander, sim. Ele fez... Ele tem coisas muito boas também. Depois que ele começou a dirigir, ele tem coisas muito interessantes. Aham, sim, ele se tornou um puta diretor. É. Ok. Vamos para... Eu fiquei muito curioso de ver essa série agora. Quando você falou que a Carol ficou vendo em pé, eu fiquei tipo, ok, isso deve ser muito bom. Você vai saber quando você assistir. Sim. Então, pros terceiros lugares dos filmes. Beleza. Agora seria o Felipe de novo. Exato. Porém, não vai ser agora. Pois okay. O terceiro lugar dele tá mais pra frente pra alguém. Ok. Eu nem sei dizer quem é. Teoriza aqui na minha cabeça, mas vai. Ok, o meu terceiro lugar é Glass Onion, um mistério Knives Out. Que é uma sequência de Knives Out, não é? É uma sequência de Knives Out. Espiritual ou sequência? É tão sequência quanto as histórias do Hercule Poirot são sequências um do outro. Agatha Christie tem o detetive dela lá e... Morte do Anguilo, assassinato no Expresso de Anne. É uma sequência quanto é. Tipo, existe um fio que liga ele, mas não é uma sequência, é outra história. É tipo, é ligado por ser o mesmo personagem vivendo essas coisas. É sequência igual os filmes do James Bond, tirando os do Daniel Craig. Entendi. É. Eu queria muito ver o primeiro filme pra poder ver isso aí. Ver o Knives Out normal. Veja todos, porque são excelentes. Eles são bons mistérios... E onde o importante não é, tipo, o mistério em si. É o desenrolar da história ao redor desse mistério. Não é, tipo, quem matou fulano? É o que todo esse núcleo de pessoas vai fazer agora que essa pessoa está morta, por exemplo. Como essas pessoas vão reagir? Como o Poirot. O Poirot, inclusive, não é nem... Eu diria que ele não é nem o personagem principal nos dois filmes, assim. Ele é um recurso da história, assim. Ele tá lá pra ajudar a história a se desenrolar de uma maneira que ele esteja envolvido, assim. E é... É fascinante, eu gosto muito dos personagens que o Ryan Johnson cria, assim, tanto pro Knives Out original quanto pra esse. Esse filme, eu fico muito feliz que ele meio que me surpreendeu, porque eu tinha medo dessa parceria do Ryan Johnson com a Netflix estragar a magia do filme e tudo mais, mas... Só me fez gostar mais. Eu diria que o Benoit Blanc tá aos poucos se tornando o maior personagem que o Daniel Craig fez. E ele fez o fucking James Bond. Precisa de mais uns 3 filmes aí. Ele ainda precisa de... Com você. Ele já tá quase icônico como esse detetive. Exato. Ele tá pegando a a importância desse personagem? Como é um personagem que tipo, é a cara dele? Porque o James Bond já teve várias caras, mas o Benoit Blanc, o primeiro foi esse. Sei lá, eu quero mais filmes. Mais filmes dessa série. O Rian Johnson, por mais que ele seja brilhante em todo filme que ele faz, gostaria de ver outros filmes dele assim. Até também, ele é brilhante. Eu também não me importaria. Eu sinto que eu tô repetindo a crítica do Pablo Vilaça. Porque eu li a crítica do Pablo Vilaça sobre o filme. E o foda é que ele muita coisa do que ele falou concorda com o que eu penso, mas aí eu tô sentindo que eu tô repetindo o que eu li dele. Mas foi ele que falou que se o Rian Johnson resolvesse, a partir de hoje, só escrever histórias Knives Out, ele não seria um problema? É, exatamente. E é isso que eu ia falar. Tipo, eu gosto muito, eu gostei muito do Star Wars que ele fez, um dos melhores Star Wars já feitos. E eu gosto de Looper também lá atrás. Mas Knives Out virou uma coisa que eu amo, assim. Que eu já gostava de Murder Mystery. E eu gosto da visão dele, assim, sobre como fazer Murder Mystery. Porque ele fez toda uma análise de tipo, ah, não, porque a Agatha Christie, quando ela faz os mistérios dela, cada um tem um formato diferente e tem um jeito diferente de usar o mistério e fazer a história, sei lá o quê. E eu quero fazer isso com o Knives Out. Eu fiquei, tipo, eu tô muito feliz que ele tá com essa empolgação pra esses filmes, porque agora, tudo o que vier, eu tô, ó, ai, que delícia. Obrigado, Brian Johnson, eu te devo minha vida. Ok. Essa parte final foi meio estranha, mas... Isso sou eu comendo do néctar dos... Eu vou parar. É isso. Entendi, eu gosto muito do Rian Johnson. Gosto muito do Rian Johnson. Eu quero muito ver esse filme, nossa. Se eu tivesse um top 5, se fosse um top 5 ao invés de top 3, esse filme com certeza entrava no meu. Ok. Eu realmente gostei muito de Glass Onion. Tem ótimos atores, ótimas atuações. Uhum. Pra caramba. E é uma história interessante. Uhum. Uma história, né, Misaldi? Nossa, é muito bom. O jeito que ele constrói o mistério é aquele mistério, é aquele filme pra você assistir duas vezes e ver. Uhum. E pegar as pequenas dicas que ele tava botando no... O negócio inteiro. Quando o mistério é assim, você sabe que ele foi bem construído. Não é o que eu posso dizer de outros mistérios que foram lançados esse ano. Inclusive... Da Agatha Christie. Da Agatha fucking Christie! Conseguiram estragar. Morte no Nilo. Eu descobri o final do mistério no momento que ele aconteceu. Não, foi muito... Aí estragou a graça do filme todo, você desesperou na hora. E é uma coisa a se pensar que esse, mesmo se você souber o final desde o começo, o desenrolar da história ainda é bom, do Glass Onion. É diferente do Morte no Nilo, que foi completamente estragado por... Ah, é isso. Ok, pronto, é resolvido. E a maneira que ele constrói o mistério do Glass Onion é muito curioso, porque é muito diferente do que você espera de um murder mystery. Uhum. É, exatamente. Não, o primeiro é... na primeira meia hora de filme ele te pega de surpresa, assim, tipo... Pera, quê? Eles estão fazendo isso? Ah, ok. E mesmo assim o resto do filme ainda é... Ainda é engajante, é incrível. Eu não vou contar mais nada, assista. Tá no Netflix. Beleza, veja o primeiro, quem não viu o segundo, aí veja o segundo, né? É. Também não importa muito a ordem. Acho que é bom, né? Mas... Viu os dois. Mas é. A ordem. Nossa, ver os dois, é só ver os dois. Tá, terceiro lugar do filme do Luan. Vamos lá. Bora. Então. assim, como eu tô falando dele, isso aqui vai ser a minha única coisa Marvel na lista toda, no geral. Mas eu botei um filme da Marvel, porque eu não vi tanto filme assim esse ano, mas esse... Teve um que eu gostei bastante, que foi... Na verdade eu fiquei em dúvida entre dois, mas acho que esse aqui eu achei mais diferente. Que foi o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Okay. Que foi um filme que eu gostei, tipo, não acho que ele é tipo o auge da Marvel como era antigamente, mas eu gostei muito do formato que ele é quase um filme de terror às vezes, com os efeitos especiais que ele usa. O diretor, eu sou um pouco fã do diretor, por causa principalmente da trilogia original do Homem-Aranha que ele fez, o Sam Raimi. Então eu já fui com bons olhos pra esse filme. Eu gostei da experiência de que eu assisti ele, foi muito boa. E é um... tem muito o que falar além de que é o filme mais diferente, talvez, da Marvel. A gente tem um episódio de podcast só sobre todo ele, né? Falando sobre ele. Daí dei uma olhada. Na verdade, eu acho que é a gente fala sobre ele e sobre Obi-Wan no mesmo episódio. Ah, então, pode ser. Dê uma olhada lá. Mas qualquer coisa que você quiser adicionar, pode. Não, pode. Tipo, acho que tá lá de ter resumido melhor tudo que foi. Mas é um filme que, do filme da Marvel que eu assisti esse ano, foi o que eu mais gostei. Pantera Negra quase poderia ter entrado, mas acho que o Doutor Estranho foi um pouquinho mais original no meu ver e eu gostei um pouco mais dele. Ok. Tá no meu top 3 de filmes da Marvel também, desse ano. Tá certo. Tem um motivo pra eu não ter considerado muito esse filme. Mas bem. Esse é lugar de jogos. Ok. Já é o Luan. Eu? Ok. O meu terceiro lugar é um jogo, mas é uma expansão também. Que é o Monster Hunter Rise Sunbreak. Quem joga Monster Hunter sabe que normalmente o jogo sai com bastante conteúdo de cara. Aí dá um ano e meio, mais ou menos, e lança uma expansão que adiciona quase um jogo à parte junto. Tem uma história nova, são vários monstros novos. E o que eles fizeram com o Sunbreak foi basicamente isso. Me deu umas, sei lá, 100 horas a mais de jogo. Teve uma historinha nova. Teve uns 20 a 30 monstros novos. Eu joguei muito. Assim como todo Monster Hunter, aquela coisa que você joga muito no lançamento e depois larga. Eu joguei muito naquele primeiro mês ou dois que ele saiu. Eu gostei bastante, ainda acho que é o melhor Monster Hunter que tem em termos de gameplay. Isso aí só aumentou o conteúdo que ele já tinha. E esse é um dos meus jogos mais jogados do ano. Acho que é o meu jogo mais jogado do ano, de acordo com o Switch, pelo menos. Mas ele não é o meu primeiro lugar. Ele é meu terceiro lugar, porque tem outros jogos que saíram que eu gostei um pouquinho mais. Ok. Mas, e talvez essa lista fosse um pouco diferente se tivesse terminado jogos como Xenoblade, Bayonetta e outras coisas. Mas, sei, no momento, esse é meu terceiro lugar. É o que eu mais gostei. Eu tenho lembranças muito boas de ter jogado ele. Foi um jogo muito bom. Pena que o Gurriel não jogou comigo, mas enfim. Infelizmente, Monster Hunter não me apeteceu tanto quanto eu esperava. Eu comecei gostando e aí depois deu uma, sei lá... Parei, desanimei. Uma hora eu e o Heft vão te fazer um crash course pra tu gostar. Ok. É engraçado porque você também botou o Ice... Como é? Iceborne? Sim. Na sua lista do ano que ele lançou. É 2019, sei lá. A equipe de Monster Hunter tá mostrando que eles fazem expansões que é tipo expansão mesmo. Tipo, eles adicionam quase um segundo jogo além do primeiro jogo. Então, que continue assim. Elas são um pouco mais caras que outras DLC e outros jogos, mas elas justificam o preço. Uhum. O conteúdo é bem alto. Tá certo. Ok, ok. Acho que é válido. Eu quase botei o Cuphead, a expansão do Cuphead, mas ela é muito curta. Ela é muito boa, mas ela é muito curta. Foi isso também que me te falou. Tipo, ela é boa, durou 2 horinhas, 3 horinhas e tipo, Então eu entendo seu... Ela também, em comparação, ela é bem baratinha, então. É verdade. Felipe, seu terceiro lugar. Por incrível que pareça, eu lembro que a gente conversou sobre... Que eu falei que eu já tinha jogado esse jogo, e aí vocês me perguntaram, e eu achei que na época, eu achava que eu esperava um pouco mais dele do que ele me ofereceu, que é o Lego Star Wars, a saga Skywalker. Mas... Depois que eu continuei a jogar, assim, a história dele é muito simples, a história é muito rápida. Cada fase dele é muito curtinho. Cada fase dela é muito curtinho. Então, assim, você termina um filme, são os nove filmes, cada filme tem umas 4 ou 5 fases. Então, o jogo mesmo em si, ele é muito curtinho, mas ele tem tanta coisa pra fazer. Ele tem tanta side quest, ele tem tanta side mission, ele tem os colecionáveis, ele tem 1 milhão de coisas para fazer para completar 100%. E eu joguei ele até completar 100% e joguei assim, sem sentir que eu tava jogando ele tanto. Eu gostei muito da maneira que ele... É, claro que se as fases fossem um pouquinho maiores e contasse a história de uma maneira um pouquinho mais completa, ficaria melhor. Uhum. Até por isso ele não é o meu jogo preferido, ele tá o meu terceiro jogo preferido. Mas pelo que eu espero de um jogo Lego e de um jogo Star Wars, ele me deu muito mais do que eu esperava. Ok. Então assim, foi estranho. Antes, enquanto eu tava jogando, eu achava que ele era menos do que eu esperava, mas depois de quase 200 horas jogando, eu percebi que eu realmente tava gostando muito do jogo. Ok. Só pra saber, os personagens são dublados? São tipo... Eles são... Que nem nos jogos antigos, ou eles são... Não, ele tem falas. Ele tem falas. Tipo, okay. I hate sand. I hate the sand. Aham. Uh-huh. E aí é tipo, puxado do filme? Ou você acha que são dublados por... Eu acho que eles são dublados. Eu acho que eles são redublados. Ok. Esse é um jogo que eu ouvi falar, tipo, bem. Tipo, se você ver a review da galera, ele é muito bem avaliado. E eu nunca joguei nenhum jogo do Lego. Se tivesse um jogo, talvez eu começasse a jogar, seria esse aí. Você só nunca jogou nenhum jogo do Lego? Nenhum. Falam muito bem daquele Lego City Undercover, mas também nunca joguei. Alguma coisa nesse jogo não me faz comparar eles, mas eles parecem tão bom. Eu joguei... A gente jogava bastante na época dos primeiros jogos, assim, que a gente gostava de Lego e gostava de Star Wars, e aí ver a historinha sendo contada numa visão Lego era divertido. E aí eles começaram a lançar outras coisas, tipo Indiana Jones e Piratas do Caribe, Os Incríveis, sei lá o quê. Começou a lançar coisa demais, aí ficou um pouco saturado. E eles meio que eram a mesma coisa. E os jogos não eram todos completos, né? Eles não eram completos também. Assim, parecia que eles não eram completos. Como eles começaram a lançar tantos jogos de uma vez só, parecia que o jogo não era tão bem acabado. Assim. É. E eles eram meio que a mesma coisa, só que com skin diferente. Chegou num ponto que meio que, ah não, tá, já joguei um jogo de Lego, já joguei todos. Aí, recentemente... Esse eu senti que ele foi melhor trabalhado. É, eles começaram a dar uma melhorada, né, nesses pontos, assim, os da Marvel lá, os da DC também. Eles botaram umas coisas que... uns twists a mais, assim, que trouxeram coisa nova. Também teve aquele do portal lá, que era por NFT. NFT? Ou não. NFC? Near Field Communication, né? NFC. NFT é o... É esquema de pirâmide. É uma imagenzinha de macaco. Esquema de pirâmide. Sim, ele... a gente comprou bastante desses. Pra confirmar, as vozes são... São outros atores que fazem. Não, são do filme mesmo. Ok. É porque, se não me engano, o Senhor dos Anéis, eles tiram falas direto do filme. Uhum. Não, mas isso, como tem muita conversa que eles fazem que não é... Eu já imaginava. Uhum. Mas como tem muita coisa que não é do filme, tem muitas falas que são durante o jogo mesmo, na parte que é fora dos episódios, eu imaginei que... Mas confirmando aqui, são outros atores. Ok. O meu terceiro lugar não vai ser dito agora, porque ele tá mais pra frente. Eita. Teorias também na minha cabeça. Ok, séries. Oi, gente. Aqui é o Vitor da edição, novamente. Pra avisar, estamos terminando aqui o episódio. A gente não fez eu não fiz na hora um término dessa primeira parte, então é aqui que eu venho dizer Muito obrigado por ouvirem. Tô muito grato pela presença de vocês, por vocês ouvirem e tudo mais. Obrigado também pro Felipe e pro Luan, que participaram dessa conversa comigo. E a gente se vê semana que vem, na parte 2 desse grande episódio de mais de 3 horas. Eu sinto muito. Tchau, pipoca! Opa, não estou aparecendo. Agora estou. Oi! Beleza. Então, vamos gravar. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos. Embora. Ah, antes, bate uma palminha aí. Tan, tararan, tan. Pronto. Tem que ser junto? Ah, não, não precisa.